Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Forma própria, boa posição, peito medalhado e um coração que procura quartel. O Vitalino, seu eterno rival, talhante de febra, homem de trabalho, vive na ilusão de levar a mão da Hortense para o talho. A tia Hortense, por mais que pense, não sabe a quem amar. Anda hesitante entre o talhante e o velho militar. Já dão nas vistas suas conquistas lá no café central. Os dois amantes sempre constantes nessa atração fatal. Assim é uma espiga nas mãos do destino, incerto e cruel. A Hortense que o diga ao seu Vitalino e ao nosso coronel. Mas a paixão é sempre um desatino que faz a razão perder o caminho. E o Vitalino mais o Julião são aquilo que são. A tia Hortense, por mais que pense, não sabe a quem amar. Anda hesitante entre o talhante e o velho militar. Já dão nas vistas suas conquistas lá no café central. Os dois amantes sempre constantes nessa atração fatal. Das terras sem fim. morena deitada ao sol. Quero ser a alma do sobreiro, estática, selvagem, dona da paisagem, afrontando o tempo a corpo inteiro. Está a ouvir Ouro e Platina. Menina dos olhos da cidade, flor donzela, fruto da mais fina flor, veio semear sem liberdade na planície pela mão do seu amor. E germinou em terra transtagana, e na terra se fez mãe, amante e escrava. Cruzou-se com papoilas e alecrim, e ficou rosa, rosa de roseira brava. Viajou no canto das cigarras, descobriu-se no perfume da hortelã. Amou em noites de luar de prata e deslumbrou-se com a estrela da manhã. Foi na hora de alcatruzes de silêncio, chão de sogro sobre a água de um raiz, rastolho de indiferença e sofrimento, que renasceu depois da foice e foi feliz. Matilde, mais que tudo, meu amor, a causa principal de estarmos só, não basta ter alguém para estar melhor. Servido ou serva a vida, somos nós. Matilde, irmã bastarda do suão, cegonha prisioneira do mar. Há coisas do sentir e da razão, que sendo do dizer, são de calar. Foram-se os encantos da paisagem, já não sente o desafio do rouxinol. Fugiu de si o pássaro selvagem, que voava no nascer ao pôr do sol. Ficou viúva do seu próprio encanto, vinha vindimada pela solidão. Trigo intriga que deu espiga de pranto, que secou tarde mas vingou no coração. Matilde, mais que tudo é o amor, a causa principal de estarmos sós. Não basta ter alguém para estar melhor, servido ou serva a vida, somos nós. Matilde, irmã bastarda do suão, cegonha prisioneira do ar. Há coisas do sentir e da razão, que sendo do dizer, são de calar. Thank you. abril de irmã bastarda do Sudão, cegonha prisioneira do luar. Há coisas do sentir e da razão que, sendo do dizer, são de calar. Matilde, mais que tudo, é o amor. Ouro e platina. Roseira brava, roseira, barco sem leme nem remo. Roseira brava é a vida que amargamente vivemos. Roseira brava não tem rosas abertas nos ramos. Roseira brava é espinho que em nosso peito cravamos. Roseira brava é o ódio que vai minando a raiz. Roseira brava, roseira, roseira do meu país. Roseira brava não tem rosas abertas nos ramos. Roseira brava é espinho que em nosso peito cravamos. By my side, you are my love. platina. Around me. search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. Precious time.